Sempre quis, o estresse já acabou, mandei tudo pro ar. Hoje eu vou rodar, sem hora pra voltar. Se a de fé quiser, vai fechar comigo. Mas se fica de migué, parto só com meus amigos. É desse jeito, surte efeito. Liberdade não tem preço, sou sujeito. Indireito tudo que tenho, mereço. Sempre cresço nas derrotas, trocas de experiências. Fico rindo das fofocas e o tamanho dessas demências. Carência que as mina tem. Hoje eu vou curar, que eu tô moda caralho. Tô doido pra me entregar. Vou pra lá, vou pra cá, pra onde ninguém chamar. Porque hoje o dia é meu e ninguém vai estragar. Eu só queria um rolê com os amigos e com a minha mina. Pegar essa estrada, rodar, curtir a vida. Hoje eu não quero problema. Hoje eu só quero os esquemas de Cabo Frio, Niterói, vou marolar e Ipanema. Eu só queria um rolê com os amigos e com a minha mina. Pegar essa estrada, a vida hoje eu não quero problema. Hoje eu só quero os esquemas de Cabo Frio, Niterói, vou marolar e Ipanema. Por isso é que eu sou assim, livre, louco e soltinho. Precisa é cuidar de mim, que vai embora essa vibe ruim. Sem fim, os comentários que cê vê, minhas ex-namoradas falam merda e não sabes porquê. Fazer o quê? Minha vida é mó gastação. Se você tem irmão, tua vida também tá no padrão. Enquanto os merdão tão aí pra te humilhar, eu sigo livrão, protegido pelo mar. E o mar, na praia, beleza rara. Sente a vibe do Rio de Niterói, Taquatiara. Cara, cada aprendizado para o meu louco legado. Sara qualquer machucado e fala pelos aliados. E hoje tudo é meu, comecei com o pé direito. No peito só encontro amor, então não tem defeito. Só peço muita paz pra Deus sempre me guie, pra eu continuar vivendo minha vida livre. Eu só queria um rolê com os amigos e com a minha mina. Pegar essa estrada, rodar, curtir a vida. Hoje eu não quero problema. Hoje eu só quero os esquemas de Cabo Frio, Niterói, vou marolar e Ipanema. Eu só queria um rolê com os amigos e com a minha mina. Pegar essa estrada, rodar, curtir a vida. Hoje eu não quero problema. Hoje eu só quero os esquemas de Cabo Frio, Niterói, vou marolar e Ipanema.